encontró mi fe. Camina por tu fuego. Sé bien que si de ti me alejo, el mundo torna al revés. Eres todo lo que yo quiero. Me rindo hoy ante tus pies. Mi vida toda se la entrego al que formó hoy en mi ser. Eres tan grande. Guardado em tua força, por onde ando, meu Deus me abençoa. Filho meu, sempre estou com você. Eu sempre escuto meu Deus me dizer: oh, filho meu, não precisa ter medo. Oh, filho meu, a batalha é minha. E nessa luta não tereis que perejar. Oh, filho meu, te entrego a vitória. Eras tão grande, sempre fiel. Sai poder, eu sou teu hijo, é minha fé, rei de reis, eterno amor. Sou meu Deus, o que palpita, se apodera de mim, voz e de minha risa. Ele é meu Deus, ele é a vida. O mundo tiembla quando sua mão agita. Deus, o mais grande Deus, um eterno Deus. Amante fiel que siempre ha estado. No hay nadie como tú en el cielo, tierra ni el mar. Tu rostro de sol, espadas, tu voz, Dios, eres sin igual. Es tan grande, siempre fiel, de justicia, fuerza y poder. Se é meu Deus que me palpita, que se apodera da minha voz e do meu riso. Se é meu Deus, a minha vida, e o mundo treme quando a sua mão agita. Eu sou meu Deus, ele que palpita, se apodera de mim, você é minha risa. Ele é meu Deus, ele é a vida, o mundo tiembla quando a sua mão agita.